Acorda! Cantado pelo Mário, pra casa Edson Rio de Janeiro. Acorda que a noite é bela. Ouve a voz de teu cantor. Desce em riso das estrelas. Rebenta um canto de amor. Por mais que eu busque prazer.